8 no 1, pronto para o táxi, Taverna Campinas, 7 horas e 40, autonomia com 69 abaixo. No 811, campeado 69 a bordo, taxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via parte 3, parte 1 e taxi Índia, quando pronto chame a torre, 1118, decimal 95, o ajuste de altímetro 10, 10, confie somente a autonomia. Autonomia de 7 horas e 40, estamos autorizados parte 3, parte 1, no Índia, ponto 0, 1895, gol no 811, bom dia. Então 3601, Delta em curso, autorizado, Salvador para Serra Bravo, Serra Papá, via peso 110, Tubarga peso 16, Posmo, DCT com peso, após segue conforme alta do plano de voo, nível 360, saída da Euleida Motiva, recorda 10, primeira curva direita, transponda 5510, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Então, 3601, contagiamento correto, reporte pronto para o pushback, tiramento. Bom dia, gol no 811, ponto 010, pronto. Gol no 811, autorizado o NI, decolapso no 0, vento variável em 2 nós. Estamos autorizados o NI, decolapso no 0, gol no 811. 8-1, decolada 2-1, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 1-8-1. Dia, controle falando, deu gol 1-8-1-1, decolando, passando 1500. 1-2-1-1, bom dia, contato radar, para o nível 340, saindo Arbor 1. 340, Arbor 1, pode voar elefada presente, o 1-8-1-1, já cruzando 2000. Esse não é autorizado, vai elefa. Autorizado, elefa, o 1-8-1-1. Controle, pode voltar, se ele é presente, boa noite, ou nono. Eu tô no nono aguarde. 1891, centro autorizado para o de Tozop. Sente, boa Tozop, 1891. Noite no 1, chame Recife, em 1, 26, 0. 260, bom, noite no 1, bom dia. portão 3601, se tiver cancelamento, portão 9. Autorizado, chame táxi. Contratado. Então, 3601, 163 a bordo, 4 horas e 15, e galeão, então, 3601. Time 01, táxi autorizado, Paixão Índia, Ponte Espera, 295 e 10, boa viagem. Paixão no Índia, 1010, Ponte Espera, 295 a 3601. Torre Salvador, bom dia. Da 3601, ponto de espera da 10 nomes. Na 3601, bom dia. Autorizado a linha ainda em colapso no zero, vento variável em 2 nós. Positivo, a linha colapso no zero, na 3601, decolou 64, chama controle 120-8, bom 1. Gente, obrigado, bom dia da 3601. Salvador, bom dia. Da 3601, cruza 1000 pés, nada é. Da 3601, bom dia, contato radar, contato nível 360, saída da El. 360, saída da Elton, 3609. 601, chame o centro Recife, tem 1251. 1251, centro Recife 601. Salvador 535, Salvador, Santos Dumont 340, autorizado, via Pedro 44, corda pistão 0, curva direita, chuta da El Leda, pós Leda, Porto Seguro, interceptero via. 5531, transponder, controle, 12080. Autorizado, Santos Dumont 340, corda. Eu sou de 44, qual é o dono de 8 anos de trânsito? E todos os dois. 5-3 no transpondro, contando 2-0-1-8, azul 2-3-5. Correto, chame pronto na 3. 8-5. Salvador, bom dia, eu acionei o Oscar Chave Bravo. Diga. Oscar Chave Bravo, no pátio 3, solicito autorização de reboque para o pátio 1. Autorizado até a saída do pátio 3, reporte para ingressar no pátio 1. Reportará para ingresso no pátio 1, Oscar Chave Bravo. Salve 2535 para posicionamento no portal 3. Salve 2535, portal 3, autorizado, chame táxi. Autorizado 2535. Segunda guarda de corpo, prepara a subida da El. Bom dia, da El, nível 360, se possível. Esse mesmo que eu tenho aqui, só um minuto. Yeah, down to 4000, 1010, we have a Delta position. Bela, Azul, 2035 para o taxi. 106 bordo, 2035 para o taxi. Bravo, Bravo, Bravo, Índia, ponto de espera 895, ajuste no 010, boa viagem. Bravo, Índia, considero que não, 2095, por favor. China 6251, pronto pra cópia. Pronto. Soledade Salvador Guarulhos, nível de voo 360, voo 210, cola pistona 0, cola direita, no perfil da Dael, Leda, morte 5534-1208. Gente, para Guarulhos, Upers 10, nível 360, 5534-1208. Chamei a minha. 6258. Correto, chame pronto para o flashback de saneamento, parte 3. Chamaremos.